tava andando de trem pra inventar uma dança. Venha comigo, você vai se amarrar. Venha comigo, você não pode parar. E a gente tava andando de trem, trem, trem, pra inventar uma dança. Venha comigo, você vai se amarrar. Venha comigo, você não pode parar, porque parou. Se eu mandei continuar, porque parou. Não deixa a fila dispersar, porque parou. Se eu mandei continuar, porque parou. Não deixa a fila dispersar, se mexa. Venha chegando pro meu lado, com o swing arretado, com o baile todo encaixado. Não dá vontade de parar. Se mexa. Venha chegando pro meu lado, com o swing arretado, com o quadro todo encaixado. Não dá vontade de parar. Vem chegando, vem, vem. Vem cá pra fila. Chegando de mansinho. Vem cá pra fila. Devagar, vem com jeitinho. Vem cá pra fila. Embalo meu neném. Vem cá pra fila. No balanço do trem, se segura, moçada. Se segura que lá vai o trem. Dia. Saiu o trem, se segura na chupeta, meu bem. Ô Piuí, lá vai o trem. Se segura na chupeta também, segura! Ô Piuí, lá vai o trem. Se segura na chupeta, meu bem, bem. Ô Piuí, lá vai o trem. Se segura na chupeta também. Tira! Ainda tem lugar no trem do Tchacabum. E a gente tava andando de trem pra inventar uma dança. Venha comigo, você vai se amarrar. Venha comigo, você não pode parar. E a gente tava andando de trem, de trem, trem, pra inventar uma dança. Venha comigo, você vai se amarrar. Venha comigo, você não pode parar, porque parou. Se eu mandei continuar, porque parou. Não deixa a fila dispersar, porque parou. Se eu mandei continuar, porque parou. Não deixa a fila dispersar, se mexa. Venha chegando pro meu lado, venha, venha. Com o swing arretado, com o quadro todo encaixado. Não dá vontade de parar. Gosto muito, se mexa. Venha chegando pro meu lado, com o swing arretado, com o quadro todo encaixado. Não dá vontade de parar. Vamos nessa, todo mundo na fila, vem. Chegando de mansinho, vem cá pra fila. Devagar, vem com jeitinho, vem cá pra fila. No embalo, meu neném, vem cá pra fila. O balanço do trem, se segura, moçada. Se segura que lá vai o trem. Tira. Se segura, moçada. Se segura que lá vai o trem. Saiu o Piuí, saiu o trem. Se segura na chupeta, meu bem. Segura na chupeta também, também. Ô Piuí, Piuí, lá vai o trem. Você segura na chupeta, meu bem. Ô Piuí, lá vai o trem. Você segura na chupeta também.